Os anjos cantam. ti quando tudo deixares no altar. Confesse onde você está também. Oh, Deus, confesse a Deus tudo, tudo que está no teu coração. essa visão. Uma igreja sem visão. Uma igreja que não tem vida. Nós queremos a vida do Espírito. Não queremos a vida no sentido humano. Mas a direção do Espírito. A visão que vem de Deus. Thank you. noite nós teremos um culto muito especial, muito diferente. Algo que talvez você ainda não tenha visto. Então, não perca, esteja aqui conosco às 19 horas. Que Deus te abençoe.